Panorama Agrícola para 27 de abril de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é quarta-feira de lua minguante, 27 de abril. Este é o Panorama Agrícola. De couro fiz um trançado, das tranças laço e sovel. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado do programa é: sem saber que é impossível, vá lá e faça. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica para a sua visão. Noticiário informativo ajuda apicultor na nutrição das abelhas. E hoje tem encontro em Antônio Carlos sobre biomineralização. No encontro, a discussão sobre a qualidade do solo e dos alimentos. Participe do Panorama Agrícola ou enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou, se preferir, ligue para 483239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para não prejudicar sua visão, posicione o monitor do seu computador abaixo da linha dos olhos ou na frente dos olhos. Nunca acima e a 60 centímetros distante dos olhos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A equipe técnica do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, da EPAGRE, elaborou um material informativo para técnicos, apicultores e pessoas ligadas ao setor apícola. São informações sobre alimentação para abelhas. Do trabalho da equipe e do conhecimento adquirido pela médica veterinária Mara Rúbia Romeu Pinto em seu mestrado em veterinária sobre nutrição apícola, realizado na Universidade Federal de Pelotas, com experimentos de apiários catarinenses. Esse material informativo e o endereço onde você pode encontrar ingredientes para as dietas das abelhas estão disponíveis na Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina, pelo telefone 48-3238-1066 ou no Parque Ecológico Cidade das Abelhas da EPAGRE em Florianópolis. O Ministério do Desenvolvimento Agrário realizou chamadas públicas para a seleção de instituições para prestar assistência técnica e extensão rural no território da cidadania a agricultores familiares. Foram dois editais e ambos foram vencidos pela Unitagre, Cooperativa de Serviços Técnicos Agrícolas. O trabalho já começou no início de abril, no Planalto Norte e no Meio-Oeste contestado. Estão sendo trabalhadas as temáticas de produção de alimentos para a segurança alimentar e nutricional, a organização social e a organização econômica e de produção familiar no Planalto Norte. No Meio-Oeste estão sendo trabalhadas as temáticas da cadeia produtiva do leite, segurança alimentar e nutricional e organização econômica e da produção familiar. 1.800 famílias serão atendidas no Planalto Norte e no Meio-Oeste contestado serão atendidas 2.000 famílias de agricultores. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com a engenheira agrônoma da EPAGRE de Antônio Carlos, Cassiele Bley, e o assunto, o encontro sobre biomineralização, que acontece neste 27 de abril em Antônio Carlos. Cassiele, o que é biomineralização? Biomineralização é um processo onde se usa os compostos de rochas moídas para a fertilização do solo, no processo de atuação com os organismos presentes nesse solo. E esse pó oriundo da biomineralização substituiria o agrotóxico, é isso? Na verdade, ele substitui os fertilizantes químicos de formulação, né? Os adubos prontos. Não os agrotóxicos, não. Ele fortalece o solo para que a planta não apresente nenhuma doença ou uma patologia, né? Perfeito. E esse encontro neste dia 27 de abril em Antônio Carlos vai discutir exatamente o quê? Nesse evento vai ser, então, apresentado o uso da rochagem, né, do pó de rocha, como uma alternativa a esses fertilizantes, com o intuito de fornecer, então, um produto para a agricultura familiar que seja mais limpa, né, e mais... que facilite o processo da agricultura familiar, com menores custos e mais rentabilidade para o produtor. Cassiele, aí na região de Antônio Carlos, tem algum produtor usando esse método de biomineralização? Sim, nós temos alguns produtores que já estão utilizando o pó de rocha na sua adubação e têm visto resultados muito propícios, né? Perfeito. Nós agradecemos então a Cassiele Blay, engenheira agrônoma da IPAGRE Antônio Carlos, falando sobre esse evento, 27 de abril, biomineralização da Grande Florianópolis, o encontro em Antônio Carlos no auditório da Prefeitura. É isso, Cassiele? Isso. A partir da 1 da tarde? É, a partir da 1 da tarde, começamos com as palestras, né? E teremos então também o relato dos agricultores daqui da nossa região e contamos com a presença de todos nesse evento. Nós agradecemos então a Cassiele Blay, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado, Cassiele. Obrigada também. Você sabia? Você sabia que oferecer alimento seguro com qualidade é um dos princípios da produção integrada agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Antes restrito às frutas, a produção integrada agropecuária passa a valer também para toda a cadeia agropecuária. Leite, mel, amendoim, arroz e flores são alguns exemplos de cadeias produtivas que já se inseriram voluntariamente no sistema e que passam a ter norma técnica específica apoiada pelo Ministério da Agricultura. Sustentabilidade é a principal característica dos alimentos obtidos nesse processo de produção integrada. Baseada nas boas práticas, a produção integrada garante a conservação do solo e da água, a partir do uso racional de agrotóxicos e insumos. Melhora também a qualidade de vida dos produtores rurais e a segurança do trabalhador rural, além de garantir a sanidade dos animais e vegetais. Segurança e qualidade são as grandes vantagens para o consumidor. Para o produtor, os benefícios vão desde a organização da base produtiva e diminuição dos custos de produção, até a racionalização de agrotóxicos e insumos poluentes, o que resulta no aumento da produtividade. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Antes de encerrar o programa, gostaríamos de lembrar que começa amanhã em Araquari e vai até domingo a Festa do Maracujá. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.